toda vez amar é minha meta. Sentimento bom a gente preza. Aquela vantagem não afeta. A sinceridade é a certa. Que indica um grande amor, carinho e calor, prazer em abraçar você. Fugir não quero mais, viver é muito mais, é estar ao lado seu, linda mulher. Esse seu jeito de andar, seu jeito de me beijar, me diz o que vou fazer, mulher, só pra ter você. Na praia vou te alisar, no samba te ver dançar, à noite sem drama, na cama provando gostoso do mel me adoçar. Outra vez amar é minha meta. Sentimento bom a gente preza. Aquela vontade não afeta. A sinceridade é certa. Que indica um grande amor, carinho e calor, prazer em abraçar você. Fugir não quero mais, viver é muito mais, é estar ao lado seu, linda mulher. Esse seu jeito de andar, seu jeito de me beijar, me diz o que vou fazer, mulher, só pra ter você. Na praia vou te alisar, no samba te acariciar, meu mundo te dá. Vou abraçar o mar, só pra te banhar.